Eu até queria esquecer da noite passada, deixar o nosso lance pra lá. Mas você deixou aquela sua blusa, aquela azul escura aqui, e não voltou pra buscar. Eu até queria fingir que não tô nem aí, mas acho que vou ter que ligar, porque você deixou aquela sua blusa, aquela azul escura aqui, e não voltou pra buscar. Que coincidência, que coisa louca. Tava pensando em ligar só pra poder perguntar da minha blusa, aquela azul escura. Não quero incomodar, mas posso ir pra buscar. Se não tiver com pressa, a gente conversa um pouco, eu fico um pouco mais. E vai ser bom a peça, se for até de manhã, pra mim não é demais. Você deixou a blusa aqui pensando em voltar. Você deixou eu esquecer só pra poder ligar. Você não vai admitir, eu também não. Mas o que tá rolando agora? Acho melhor evitar, melhor não falar, melhor deixar acontecer. Se não percebeu, já aconteceu, e não adianta voltar.